aos domingos. Faça uma viagem tranquila com a Antena Web. Times, o seu programa para recordar e reviver músicas e emoções. Times, aos domingos, entre as 14 e as 16 horas, aqui na sua Antena Web. Reportagens, documentários, entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Todas as terças-feiras, a partir das 21 horas, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora. Todas as terças-feiras, às 21 horas, na Antena Web. De segunda a sexta-feira, Carlos Bonaparte traz-lhe Rádio à Tarde, o seu programa de música e entretenimento aqui na Antena Web. Todos os dias, segunda a sexta, entre as 14 e as 16, fica a par, entre as músicas, de novidades, curiosidades, do estado do tempo e aproveite para pedir a sua música. Rádio à Tarde, de segunda a sexta, entre as 14 e as 16, com Carlos Bonaparte, na Antena Web. O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos aqui mais uma vez com o Dr. Norberto Kepp, psicanalista, presidente e fundador da Sociedade de Psicanálise Integral, que também é chamada de Trilogia Analítica, porque unifica os campos da ciência, da filosofia e da teologia. E tem uma visão unificada do ser humano, não só unificada nos seus sentimentos, pensamentos e ações, mas também tem uma visão universal. E a aplicação da ciência trilógica, ela pode ser feita em todos os campos de atividades humanas. Por quê? Porque desinverte a cabeça do ser humano. Nós somos invertidos, temos uma vontade que nos leva à destruição, e Norberto Kepp descobriu não só esse fenômeno, mas como tratar desse fenômeno. Como que a humanidade vai poder se desinverter para mudar a direção que ela, para a qual ela caminha, se encaminha, que é uma destruição sem precedentes, não só nas doenças orgânicas, nas doenças sociais, na fome, nas guerras, na deterioração da natureza. Enfim, quem descobriu essa possibilidade, essa chave de se realizar uma sociedade saudável, justa, equilibrada, foi Norberto Kepp, com essa ciência trilógica. Então, nós brasileiros que estamos aqui com essa ciência todos os dias, sempre estamos nos deparando com coisas encantadoras em matéria de curas, de desenvolvimento, de abertura de consciência. Vocês também podem se beneficiar muito, não só com os nossos programas de rádio, de televisão, os livros que Dr. Kepp escreveu, outros autores escreveram, que estão à sua disposição e disposição em 9 línguas já. E os nossos programas de televisão, que são muito científicos, terapêuticos, e que vão para o Brasil todo, para a América Latina, para os Estados Unidos e Europa e outros países do globo. Então, se vocês quiserem saber como fazer análise trilógica, individual, de grupo, participar de palestras todas as semanas, às terças, quintas, às vezes às segundas também nós temos palestras, segundas, terças e quintas, todas as semanas. E são de entrada franca, de compreensão total para você, saber como você vai se ajudar com essa ciência. Telefonem para 3032-3616, 3032-3616, vou falar de novo, 3032-3616. Nós estamos na Avenida Rebouças 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Aqui é chamado também a Rebolsinhas, porque é a Rebouças, que é um pedacinho que ela é pequenininha e é uma rua, e que fica atrás do Shopping Center Eldorado. Dr. Kepp, o senhor sabia que o seu livro, O Universo dos Espíritos, está já quase saindo do forno na gráfica, E ele vai ser lançado oficialmente na Bienal, no dia 12 de março, domingo, às 18h30. Então, eu acho que muita gente que tem noções sobre espiritismo, sobre espiritualidade, ou mesmo profissionais da área de saúde, e que percebem a influência espiritual nas doenças, então, a leitura desse livro vai ser fundamental, fundamental. E eu queria, então, participar do senhor, que nós já temos aqui uma confirmação para o lançamento do seu livro, 18h30, 12 de março, na Bienal, num domingo. Eu escrevi sobre esse assunto porque eu notei que, por exemplo, os grupos cristãos, né, as igrejas cristãs, não dão assim muita atenção a essa questão de inspiração, vamos dizer, espiritual, né, que o ser humano não teria ligação com a vida espiritual, ou seja, com os espíritos, inclusive das pessoas que foram desta terra para o além, né, a eternidade, ou então mesmo, vamos dizer, com os anjos e até mesmo com os demônios. E é um assunto muito controverso e que foi ignorado muito tempo, séculos e séculos, pelas igrejas. E Allan Kardec, nós vivemos na França, moramos lá 7 anos e meio, e Allan Kardec, o intuito dele foi justamente de mostrar que o ser humano, que nós, né, eu, os senhores que nos ouvem aí, somos todos influenciados pelos espíritos, pelos anjos, quando somos influenciados na realização do bem, ou então nos conselhos, na advertência que eles nos dão sobre um determinado pensamento ou um trabalho qualquer que inclusive pode não dar certo. Mas o pior é que nós somos influenciados também pelos chamados, conforme Allan Kardec mostrou, pelos espíritos assim perdidos, pelos maus espíritos, vamos dizer. Agora, evidentemente, nós temos que aceitar o que Moisés, né, deixou quando ele escreveu o Gênesis, que um dos motivos pelos quais os primeiros homens, os primeiros seres humanos tiveram que abandonar o paraíso que eles tinham, no qual eles foram criados, foi justamente uma inspiração, que ele chama assim demoníaca, que o Lúcifer, né, apareceu para Eva e mandou que ela desobedecesse ao ser divino, que ela deveria se libertar, né, da influência de Deus para ter a vida livre, e que se ela fosse assim, ela se tornaria maior do que Deus. Então, senhores, notem que aí entrou a questão da inveja, que inclusive depois Adão aceitou também desobedecer a Deus, e nós então entramos por uma existência muito difícil. Então, os senhores notem que o que acontece é que o ser humano, ele está diretamente sendo inspirado por seres espirituais. Então, eu depois li também no livro de Allan Kardec, o livro 16 dele. Ele falou que um dia haveria uma pessoa que iria até completar o trabalho dele ou corrigir muitas ideias dele, né? Porque ele não admitia, por exemplo, a existência de demônios mesmo, né? Que seriam os anjos rebeldes que abandonaram Deus e se transformaram em inimigos de Deus. Ou então os seres humanos, né, que se tornam inimigos, inimigos de Deus, e caem, portanto, na doença. Então, nós temos que dizer que originalmente, quer dizer, na base, o ser humano, ele começou a adoecer, quer dizer, ele começou a ter problemas assim mentais, começou a ter problemas orgânicos, ou fez uma sociedade errada, então eu chamo isso de patologia social. Ele fez tudo isso por uma influência desses espíritos maléficos, que torceram a cabeça dele, distorceram, vamos dizer. É por isso que eu chamo a questão da doença, da psicose, da neurose, a questão da doença orgânica, da doença social, como uma privação ao bem. Então eu posso dar alguns exemplos para os senhores fazerem comparação com o que, que seria, né, um indivíduo ruim na sociedade, para não pensar que, por exemplo, o indivíduo ruim é o assassino, né? É o indivíduo que ataca os outros com armas, o indivíduo que rouba, o indivíduo que comete delinquência grave. Mas, por exemplo, o indivíduo que faz os outros trabalhar para ele se enriquecer, ele está cometendo uma atitude, vamos dizer, demoníaca, porque ele está praticamente escravizando o próximo para render bens para ele, bens materiais, né? Então, uma pessoa que está sempre doente e se queixando que ele não é culpado da doença e que o médico teria que curá-lo, ou então no hospital, uma operação, é um indivíduo inspirado por esses espíritos demoníacos, porque a ideia, geralmente, é que o ser humano é vítima de uma doença. Quer dizer, na vida dele, ele começa a adoecer ou por causa de uma outra pessoa, ou por causa só de vírus ou então bactérias que tomam conta do corpo dele. Então ele teria que se defender de algo do mundo exterior. Ou então, uma outro tipo de pessoa que demonstra muito essa influência maléfica é o indivíduo que vive se queixando de tudo, né? Que ele se queixa porque o que ele ganha não é suficiente, que ele não gosta da família, não gosta do trabalho. Quer dizer, o indivíduo queixoso, né? Então, o indivíduo queixoso pode ser considerado também um indivíduo ligado a essa influência demoníaca. Então, a tendência atual que está em parte passando do ser humano conquistar tudo com materialismo. Por exemplo, o homem ser dono de tudo por causa do dinheiro que ele tiver e a mulher querer ser a rainha da sociedade através do corpo dela. Então, o que acontece é isso, né? De querer que algo de nível inferior comande a humanidade. De maneira que essa ideia geral da humanidade de querer dar o golpe, de querer usufruir os bens dos outros e não querer ajudar a ninguém, não querer fazer o bem. Por exemplo, o planeta nosso está em má situação, né? As árvores sendo destruídas, os mares poluídos, os ares poluídos. E a maior parte não dá a menor atenção a isso, como se fosse algo sem quase importância, que seria corrigido por si ou por alguém aí no poder. E não que o indivíduo que sobe ao poder, né, ele pode ser, de uma certa forma, maléfico para a sociedade, tendo inspiração direta de espíritos malignos, aumentando os impostos e escorchando, né, o povo, obrigando a pagar assim os impostos de uma maneira terrível, excessivamente, ou então não dando os bens que o povo quer, ou não favorecendo, por exemplo, a vida em geral da população. Que a gente pode dizer, né, que o povo elege a pessoa para depois a pessoa atacar o povo. Então veja que o ser humano que é doente, ele quando tem o poder, então ele tem o poder também de manifestar toda a loucura dele, que é o quê, né? A gente pode dizer que é o sistema de inveja, que ele é muito voraz, ele quer tudo para ele. Ele pensa que o mundo é eterno, né? Que a pessoa dele é eterna. E não que a pessoa dele é rápida neste mundo, e o que é eterno, se ele não quiser vamos dizer, alcançar aqui um nível muito bom de vida, o eterno dele não vai ser nada bom. Então, o que acontece é isso, né? Que o ser humano, ele se torna doente porque ele só pensa nele. Então, o mundo, vamos dizer, ele se chama, vamos dizer, um nome qualquer, Antônio. Então, o mundo do Antônio é o Antônio. O mundo que ele se interessa é o mundo para o Antônio. Então, as coisas do Antônio, a comida que o Antônio come, o poder, né? O dinheiro, os prazeres que o Antônio tem. E com isso, toda a sociedade perece, inclusive esse Antônio também perece, porque ele, não querendo assim fazer com que a humanidade melhore, ele também sofre as consequências de uma humanidade doente. Agora, vamos ver as opiniões aqui do Dr. Ademar, da Selma, do Léo e da própria Cláudia. O que eles acham dessas questões neuróticas que eu estou trazendo aqui no, na Rádio Mundial, né? Olha, Dr. Kepp, eu estava falando para uma cliente aqui que se a pessoa não considera três aspectos, parece que tudo é trino, né? Tem três bases, são três pés. Esses três aspectos na influência para as doenças. O aspecto psíquico individual, interior da pessoa, que é o principal. O aspecto de influência ambiental, social. E o aspecto espiritual, ou seja, a psicopatologia, a sociopatologia e a espiritopatologia. Então, se a gente não tem essa visão trina, a gente não consegue chegar a um consenso sobre o que está causando a aflição para a pessoa, a doença, o mal-estar, e como fazer para a pessoa conseguir melhorar. Se ela não tem uma visão assim completa da situação, ela não vai conseguir uma melhora mesmo. Agora, outra coisa que eu queria dizer, o senhor falou aqui a respeito do espiritismo, do Allan Kardec, que se desenvolveu muito no Brasil, né? Parece que o Brasil é o país do espiritismo por excelência. Então, quando a gente vê, por exemplo, esses escritos científicos dos centros tidos como os mais avançados, evoluídos de ciência, mesmo França, né? Eu estava aqui vendo com um colega aqui, aquelas revistas francesas, Science Avenir e outros do campo, e a gente nota, Dr. Kepp, que eles são muito atrasados, porque materialistas. Eles têm uma ciência completamente invertida no que o senhor se refere, né? Nos seus estudos, que a ciência materialista, sensorialista, que só considera aquilo que a pessoa vê, toca, aperta, sente com cinco sentidos, é que é real. Então, essa ciência é muito atrasada. A gente pode afirmar que o primeiro mundo está muito atrasado em matéria de ciência. Ainda mais se falando de ciências humanas, psicológicas e mesmo psicossomáticas. Então, a gente nota que aqui no Brasil o senhor está tendo a oportunidade de desenvolver uma ciência muito mais avançada, que considera justamente essa desinversão da ciência, né? Então, Cláudia, se a ciência diz que só o que é real para os sentidos é que pode ser considerado, então, os sentidos são cinco, né? O olfato, o paladar, a audição, né? A visão, o tato, né? Então, se só isso poderia ser real, então, e o pensamento, né? O sentimento, né? As intuições, tudo isso que o Platão falou lá já há 2.500 e 600 anos atrás, sobre aquilo que ele chama de conceitualismo, que as ideias, que tudo que o indivíduo pensa vem do alto, né? Não vem de uma visão de um automóvel, de uma bicicleta, de uma rua, que essa visão é muito reduzida, é muito radical também para o ser humano. E por esse motivo a ciência está muito fora da realidade. Então, o senhor vê, por exemplo, o efeito placebo. Esses centros tidos como os evoluídos do mundo estão começando agora a estudar efeito placebo. Então, estão começando a considerar que a sugestão, os pensamentos, os sentimentos, mesmo o relacionamento entre médico e paciente, pode influenciar na cura da pessoa, na melhora ou na piora, dependendo. E isso é uma coisa que, largamente, nós já temos conhecimento disso. Não é verdade? O senhor aplica a psicossomática no Hospital das Clínicas desde que tempo, Dr. Kepp? O senhor fundou lá o setor junto com o professor Edmundo Vasconcelos e mesmo antes o senhor já fazia um trabalho assim lá no HC? Há meio século atrás. Há meio século. Então, a gente pode considerar que esses países tidos como desenvolvidos, eles são muito atrasados, mesmo porque qualquer pessoa que tente uma evolução lá, ele é perseguido. Perseguido pelas mídias, perseguido pela sociedade, pelos acadêmicos, pelos médicos, pelas instituições e pelas leis. E às vezes são colocados em prisões, como foi o caso de grandes cientistas como o Reich, como a Ruth Drawn, como o Reif, como outros que foram perseguidos, cientistas de altíssimo nível. Você lembra, Cláudia, que em 78, né, num programa de televisão, o Fantástico, eu mostrei que a maior parte das doenças, já naquele tempo, era causada pelos remédios, né? E também, em parte, até mesmo pelos médicos. Mesmo chamadas sendo doenças iatrogênicas. Na época, isso. Dr. Kepp, o senhor foi bem suave. O senhor disse que 1/3 das doenças era causada por eram de fundo iatrogênico. Hoje em dia, já se sabe que 1/3 das mortes é causada por médicos, remédios e hospitais. Isso é um dado oficial. E o senhor trouxe isso lá em 77. E que revolução causou, hein? É, uma revolução enorme. 40 milhões de pessoas pararam de tomar remédio, ou então diminuindo, né, bastante os remédios, então as indústrias farmacêuticas caíram em cima de nós, né? Será que o nosso ouvinte tem a noção de que a indústria mais lucrativa do mundo, mais do que petróleo e talvez até mais do que drogas ilícitas, é a indústria farmacêutica? É a que tem o maior lucro do mundo? Então qualquer coisa que venha ameaçar esse lucro é execrado pelos indivíduos que se beneficiam delas, né? Vocês gostariam de fazer algum comentário, os nossos colegas aqui? Então, doutora Cláudia, eu gostaria de falar, porque a gente nota que essa relação médico-paciente ela é super importante, né? E a partir do momento em que ocorre um diálogo assim mais verdadeiro e ocorre uma compreensão mútua, e ligando essa questão da consciência, a pessoa realmente ela pode se curar sem uso de medicamentos. Eu vou até citar um caso que aconteceu hoje, de uma advogada que chegou lá com uma gastrite, né? Só assim, uma questão, doutor Ademar Monteiro, ele é médico e ele trabalha em hospital com todos os tipos de doenças, né, doutor Ademar? O senhor faz clínica geral, né, inclusive pronto-socorro. E esses casos são bem comuns, né? Então essa paciente surgiu lá com uma gastrite violenta, né? E ela falou que citou que tinha assim adquirido até alguns cabelos brancos no prazo de mais ou menos 2 semanas. Aí eu comecei a averiguar o caso e o que ela falou assim, que ela tinha, ela atende, né, como advogada, e chegou uma cliente lá que mais ou menos com 40 minutos de atraso. E essa cliente, né, ela, nas palavras dela, morou uma hora o barraco lá, fez confusão, tudo. E ela falou que ficou possessa, né, com essa paciente, né, com essa cliente lá. E foi reclamar na diretoria e ela chegou lá somatizada, né, no hospital 2 semanas depois. Então, conversando com ela, eu tentei assim, mostrar para ela assim, o símbolo do que representava essa cliente no interior dela. E ela falou assim, que seria agressividade, né, pessoa super arrogante, intransigente. Aí quando eu mostrei isso no interior dela, que ela também estava muito envolvida porque tinha os mesmos problemas, ela se acalmou bastante. Aí, inclusive, que essa cliente chamou ela de preguiçosa. Mas eu falei assim, mas vem cá, nesse período que a senhora não atendeu ela, quem que a senhora atendeu? Eu falei, não, não atendi ninguém. Eu perguntei, por que não atendeu ela, então? Aí ela percebeu também que ela não queria nada com o trabalho, né? Estava trabalhando no sindicato. Mas, inclusive, a questão do estresse, é importante ver que do envelhecimento precoce que, né, aconteceu com ela, os cabelos brancos, que por causa dos radicais livres, né? Que, do estresse, né, aumenta os radicais livres, aumentam as toxinas, né? E a divisão celular também diminui, e a pessoa pode envelhecer rapidamente, em questão assim de dias, inclusive. Tá vendo, gente, que bonito, e radicais livres, isso é energético. É energético. Nós já estamos no final do programa, eu queria que a Selma ou o Léo dessem uma mensagem rápida, algum comentário antes da gente terminar. Ah, eu tava pensando aqui no assunto Um outro aspecto importante nesse da desinversão que se estava falando é a questão da estética, né? Que o Dr. Kep coloca sempre a estética como a base, né, do equilíbrio do ser humano, da civilização, porque o belo é um dos pilares básicos importantes do nosso interior, então mostra essa ligação com Deus. Então, quer dizer, uma coisa para detectar presença de maus espíritos, né, os espíritos malignos, como se estava falando, é se observar, porque onde há o antiestético, o feio, o sujo, mostra essa influência, né? Isso, exatamente. Léo, o senhor então, tem só 30 segundos, é, tadinho. Só complementar rapidamente essa questão da influência espiritual, que ela se dá, os espíritos usam a nossa patologia. Então, pensamentos que a pessoa pensa que são dela, na verdade, usam a patologia que a pessoa tem, inveja, que ela tem inversões, vem essas ideias, ela pensa que são dela, mas são espirituais, e pelo resultado ela se dá mal. Agora, o livro que vai ser lançado, que é muito importante o público ler, né? Dia 12 de março, domingo, na Bienal, às 18h30. Livro incrível, O Universo dos Espíritos, de autoria de Norberto Kep. Também eu já queria ir convidando vocês, porque nós vamos organizar um encontro internacional de medicina psicossomática integral para especialistas no campo e também com palestras abertas ao público interessado. Então, se quiserem saber mais, vai ser dia 3 e 4 de maio, mas já vão preparando a sua agenda, porque vai ser um evento assim muito interessante. E vem gente do exterior aprender aqui. Até a próxima semana. O nosso telefone é 30-32-36-16, Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado.